Ficheiro 46. No mesmo álbum, encontrou um conjunto sobre o qual Henrique escrevera a lápis. Reunião de Família, 1966. Duas fotos, a cores, mostravam homens a conversar e fumar charuto. Reconheceu Henrique, Harald, Gregor e vários outros parentes masculinos do lado de Johan Vanger. Duas fotografias mostravam um jantar de cerimónia. 40 homens e mulheres sentados à mesa, todos a olhar para a câmara. As fotos tinham sido tiradas depois de terminado o drama na ponte, mas antes de alguém se ter apercebido do desaparecimento de Harriet. Estudou os rostos. Era um jantar no qual ela deveria ter estado presente. Saberia algum dos homens que tinha desaparecido? As fotos não davam qualquer resposta. Então, de repente, engasgou-se com o café. Começou a tossir e endireitou-se na cadeira. No extremo mais afastado da mesa, sentava-se Cecília Vanger, com o seu vestido claro, a sorrir para a câmara. Ao lado dela, sentava-se outra mulher loura, de cabelos compridos e um vestido igualmente claro. Eram tão parecidas que poderiam ser gêmeas. E de repente a peça do quebra-cabeças encaixou no lugar. Não era Cecília que estava à janela do quarto de Harriet. Era Anita, a irmã 2 anos mais nova e que agora vivia em Londres. O que fora que Lisbeth dissera? A Cecília Vanger aparece em muitas das fotografias. Mas não era isso. Havia duas raparigas e a sorte quisera, até ao momento, que nunca tivessem sido vistas juntas na mesma foto. Nas fotografias a preto e branco, à distância, pareciam iguais. Henrique Vanger sempre fora, presumivelmente, capaz de distinguir as duas irmãs. Mas para Michael e Lisbeth eram tão parecidas que tinham assumido tratar-se de uma única pessoa. E nunca ninguém lhes apontara o erro, porque nunca lhes tinha ocorrido perguntar. Voltou à página e sentiu os cabelos da nuca eriçarem-se-lhe. Foi como se uma rajada de vento gelado tivesse atravessado o escritório. Eram fotografias tiradas no dia seguinte, quando tinham começado a procurar Harriet. Um jovem inspetor, Morel, dava instruções a um grupo de busca constituído por 2 polícias uniformizados e 10 homens equipados com botas de mato e prontos para começar. Vanger usava uma gabardina à altura dos joelhos e um chapéu inglês de aba curta. No lado esquerdo da fotografia via-se um jovem, ligeiramente para o encorpado, de cabelos claros e semicompridos. Vestia um comprido anorak com uma faixa vermelha nos ombros. A imagem era muito nítida. Michael reconheceu-o imediatamente e ao anorak. Mas só para ter a certeza, tirou a fotografia do álbum e foi perguntar a Ana se reconhecia o homem. Sim, claro, é o Martin. Lisbeth Salander foi escavando, ano após ano, de recortes de imprensa, avançando por ordem cronológica. Começou em 1949 e trabalhou daí para a frente. O arquivo era imenso. Durante o período de maior relevância, o grupo aparecia referido nos meios de comunicação praticamente todos os dias, não só na imprensa local, mas também a nível nacional. Havia análises financeiras, negociações com sindicatos, ameaças de greve, inauguração e encerramento de fábricas, relatórios anuais, mudanças de diretores, novos produtos que eram lançados. Um autêntico dilúvio de notícias. Clique, clique, clique. O cérebro de Lisbeth funcionava a toda a velocidade, enquanto ela examinava e absorvia a informação contida nas páginas que o tempo amarelecera. Ao cabo de várias horas, teve uma ideia. Perguntou à diretora dos arquivos se havia algum mapa que mostrasse onde o grupo Vanger tinha fábricas ou empresas durante os anos 50 e 60. Bodil Lindgren olhou para ela com indisfarçada frieza. Não estava nada feliz por dar a uma desconhecida autorização para entrar no santo dos santos dos arquivos do grupo, por ser obrigada a permitir-lhe examinar os documentos que quisesse. E ainda por cima, aquela rapariga parecia uma anarquista de 15 anos e meio apatetada. Mas a refroda dera-lhe instruções inequívocas. Aquela miúda era livre de ver o que quisesse. E era urgente. Apresentou relatórios dos anos que Lisbeth queria ver. Cada um deles incluía um mapa das filiais do grupo por toda a Suécia. Lisbeth olhou para os mapas e viu que o grupo tinha muitas fábricas, escritórios e postos de venda. Em cada um dos lugares onde fora cometido um assassínio, havia também um ponto vermelho, por vezes vários, indicando a presença do grupo Wanger. Encontrou a primeira ligação em 1957. Raquel Lunda, Landskrona, fora encontrada morta um dia depois de a VIC Construções ter conseguido um contrato no valor de vários milhões para uma galeria na cidade. VIC significava Wanger e Carlene. O jornal local entrevistara Gottfried Wanger, que se deslocara a Landskrona para assinar o contrato. Lisbeth recordou qualquer coisa que lera no relatório da investigação policial na esquadra central de Landskrona. Raquel Lunda, vidente nos seus tempos livres, fazia limpezas. Tinha trabalhado na VIC Construções. Às 7 da tarde, já Mikhail ligara para Lisbeth uma dúzia de vezes e, de todas elas, o telemóvel estivera desligado. Lisbeth não queria ser incomodada. Mikhail deambulou agitado pela casa. Tinha ido buscar as notas de Henrik Wanger a respeito das atividades de Martin no dia em que Harriet desaparecera. Em 1966, Martin Wanger frequentava o último ano pré-universitário num colégio de Uppsala. Uppsala. Lena Andersen, 17 anos, aluna pré-universitária, cabeça separada do corpo. Henrik mencionara o facto, mas Mikhail tivera de consultar as suas notas para encontrar a passagem. Martin fora um rapaz introvertido. Tinham-se preocupado com ele. Quando o pai morrera afogado, Isabela resolvera mandá-lo para Uppsala, uma mudança de ambiente, onde ficara alojado em casa de Harald Wanger. Harald e Martin? Não batia certo. Martin Wanger não tivera lugar no carro de Harald para a viagem até Hedeby e perderam um comboio. Chegara ao fim da tarde, de modo que ficara retido do lado errado da ponte. Só conseguira atravessar para a ilha às 6 da tarde. Fora recebido pelo próprio Henrik Wanger, entre outros. Henrik situara-o muito para o fundo da lista de pessoas que podiam ter tido alguma coisa que ver com o desaparecimento de Harriet. Martin afirmara que não tinha visto Harriet naquele dia. Tinha mentido. Chegara a Edastat mais cedo e estivera na Jarnvagsgatan, face a face com a irmã. Mikhail podia provar a mentira com fotografias que tinham estado enterradas durante quase 40 anos. Harriet vira o irmão e reagira com o choque. Dirigira-se à ilha e tentara falar com Henrik, mas desaparecera antes de ter oportunidade de o fazer. O que é que estavas a pensar dizer-lhe? Uppsala? Mas Lena Andersen, Uppsala, não fazia parte da lista. Não podias saber deste caso. A história continuava a não fazer sentido. Harriet desaparecera por volta das 3 da tarde. Martin estava inquestionavelmente do outro lado da ponte, a essa hora. Aparecia na foto tirada da colina da igreja. Não podia ter feito mal a Harriet na ilha. Continuava a faltar uma peça no puzzle. Um cúmplice. Anita Wanger. Através dos arquivos, Lisbeth viu como a posição de Gottfried Wanger no grupo fora mudando ao longo do tempo. Com 20 anos, em 1947, conhecera Isabela e engravidara-a logo a seguir. Martin Wanger nascera em 1948 e depois disto não restara a mínima dúvida de que os dois jovens tinham de se casar. Quando Gottfried tinha 22 anos, Henrik Wanger levara-o para a sede do grupo. Era, evidentemente, um rapaz talentoso e talvez Henrik tencionasse prepará-lo para lhe suceder. chegar à administração com 25 anos, como diretor adjunto da Divisão de Desenvolvimento, uma estrela em ascensão. Algures, em meados dos anos de 1950, a estrela começara a afundar-se. Bebia. O casamento dele com Isabela estava nas últimas. Os filhos, Harriet e Martin, passavam mal. Henrik dissera basta. A carreira de Gottfried chegara ao zénite. Em 1956, fora feita uma nova nomeação. Fora escolhido um novo diretor adjunto para a Divisão de Desenvolvimento. Dois diretores adjuntos. Um fazia o trabalho, enquanto Gottfried bebia e se ausentava por longos períodos de tempo. Gottfried continuava, porém, a ser um vanger, além de encantador e eloquente. A partir de 1957, o seu trabalho parecera consistir em viajar pelo país para inaugurar fábricas, resolver conflitos locais e espalhar a imagem de que a administração central se preocupava verdadeiramente. Estamos a enviar um dos nossos próprios filhos para ouvir os vossos problemas, que tomamos muito a sério. Lisbeth encontrou uma segunda ligação. Gottfried Wanger participara numa negociação em Karlstadt, onde o grupo comprara uma empresa madeireira. No dia seguinte, a mulher de um agricultor, Magda Lovisa Sjöberg, fora encontrada assassinada. A terceira ligação apareceu uns escassos 15 minutos mais tarde, o de Valla, 1962. No dia em que Lee Pearson desaparecera, o jornal local entrevistara Gottfried Wanger a respeito de um possível alargamento do porto. Quando Fru Lindgren quisera fechar os escritórios e ir para casa às 5:30, Lisbeth dissera-lhe que estava muito longe de ter terminado. Podia ir para casa desde que deixasse as chaves. Ela se encarregaria de fechar a porta. Por esta altura, a diretora dos arquivos estava tão furiosa por uma rapariga daquelas se permitir dar-lhe ordens que ligara para Herr Froda. Froda dissera-lhe que Lisbeth Salander podia ficar a noite toda se quisesse. Faria Fru Lindgren o favor de avisar a segurança para que deixassem Fröken Salander sair quando ela quisesse? 3 horas mais tarde, perto das 8, Lisbeth tinha concluído que Gottfried Wanger estivera perto dos locais onde pelo menos 5 dos 8 assassínios tinham sido cometidos nos dias anteriores ou posteriores ao evento. Continuava a faltar informação a respeito dos assassínios de 1949 e 1954. Estudou a fotografia de Gottfried, publicada por um jornal. Um homem magro, bem parecido, com cabelos louros escuros. Parecia-se bastante com Clark Gable em E Tudo o Vento Levou. Em 1949, Gottfried tinha 22 anos. O primeiro assassínio aconteceu no território dele, Edastat, Rebecca Jacobsen, que trabalhava para o grupo Wanger. Onde se teriam os dois encontrado? O que foi que ele lhe prometeu? Lisbeth mordeu o lábio. O problema era que Gottfried Wanger morrera afogado quando estava bêbado, em 1965. E o último assassínio fora cometido em Uppsala em fevereiro de 1966. Perguntou a si mesma se estaria enganada, ao acrescentar Lena Andersen, a estudante de 17 anos, à lista. Não, pode não ser a mesma assinatura, mas foi a mesma paródia da Bíblia. Têm de estar relacionados. Às 9 horas, começou a escurecer. Estava frio e chuviscava. Mikael estava na cozinha a tamborilar com os dedos no tampo da mesa quando o Volvo de Martin Wanger atravessou a ponte e virou em direção ao promontório. Por qualquer razão, o facto pareceu precipitar as coisas. Não sabia o que fazer. Todo o seu ser ardia em desejos de fazer perguntas, iniciar uma confrontação. Não era certamente a atitude mais sensata se suspeitava que Martin Wanger era um louco criminoso que matara a irmã e uma rapariga em Uppsala e que quase conseguira matá-lo também a ele. Mas Martin era também um imã e não sabia o que ele sabia. Podia ir falar com ele a pretexto de... Bem, queria devolver a chave da cabana de Gottfried. Fechou a porta e encaminhou-se para o promontório. A casa de Harald Wanger estava às escuras como sempre. Na de Henrik estavam todas as luzes apagadas, exceto a do quarto voltado para o quintal. Anna já se tinha deitado. Também não havia luzes na casa de Isabela. Cecília não estava. Havia luzes acesas no primeiro piso da casa de Alexander, mas nenhuma das duas ocupadas por pessoas que não pertenciam à família Wanger. Não encontrou Vivalma. Deteve-se, hesitante, diante da vila de Martin Wanger. Pegou no telemóvel e marcou o número de Lisbeth. Mais uma vez, não obteve resposta. Desligou o aparelho para que não se pusesse a tocar no momento menos oportuno. Havia luzes no resto do chão. Atravessou o relvado e parou a alguns metros da janela da cozinha, mas não viu ninguém. Continuou a contornar a casa, detendo-se diante de cada janela. Nem sinais de Martin. Em contrapartida, descobriu que uma pequena porta lateral que dava acesso à garagem estava entreaberta. Não sejas estúpido. Mas não conseguiu resistir à tentação de espreitar. A primeira coisa que viu, em cima de uma bancada de carpinteiro, foi uma caixa aberta de munições para espingarda de caçar alces. Depois viu duas latas de gasolina no chão, por baixo da bancada. Preparativos para mais uma visita noturna, Martin? Entre, Mikhail. Viu na estrada. O coração deu-lhe um salto no peito. Voltou lentamente a cabeça e viu Martin Wanger no escuro, junto de uma porta que dava para a casa. Não foi capaz de manter-se afastado, pois não? A voz era calma, quase amigável. Olá, Martin. Entre, repetiu Martin, por aqui. Deu um passo em frente e para o lado, estendendo a mão esquerda num gesto de convite. Ergueu a mão direita e Mikhail viu um baço reflexo metálico. Tenho uma Glock na mão. Não faça nenhum disparate. A esta distância não posso falhar. Mikhail aproximou-se devagar. Quando chegou junto de Martin, deteve-se e olhou-o nos olhos. Tinha de vir. Há tantas perguntas. Compreendo. Entre. Mikhail entrou. O corredor levava a um vestíbulo perto da cozinha. Mas antes de lá chegar, Martin fê-lo parar, pousando-lhe ao de leve uma mão no ombro. Não, não é por aí. À direita. Abra a porta. A cave. Quando Mikhail ia a meio das escadas, Martin acionou um interruptor e a luz acendeu-se. À direita ficava a caldeira. Detetou à frente o cheiro à roupa lavada. Martin guiou-o para a esquerda, para uma arrecadação cheia de mobílias velhas e caixas. Ao fundo havia uma porta metálica com ferrolho. Tome, disse Martin atirando-lhe um chaveiro. Abra. Mikhail abriu a porta. O interruptor é à esquerda. Mikhail tinha aberto a porta do inferno. Às 9, Lisbeth foi buscar café e uma sanduíche embrulhada em película plástica à máquina de venda automática que vira no corredor. Continuou a passar velhos documentos, procurando quaisquer vestígios da presença de Gottfried Wanger em Kalmar, em 1954. Não encontrou nada. Pensou em ligar a Mikhail, mas decidiu dar uma vista de olhos aos boletins internos antes de dar por fim da sessão de trabalho. O espaço tinha aproximadamente 3 metros por 6. Mikhail calculou que se situava ao longo da fachada norte da casa. Martin Wanger equipara a sua sala de tortura privada com todo o cuidado. À esquerda havia correntes, argolas de ferro no teto e no chão, uma mesa com correias de couro onde podia imobilizar as suas vítimas e o equipamento de vídeo, um estúdio de gravação. Ao fundo da sala havia uma jaula de aço para os convidados. À direita da porta havia um banco, uma cama e um canto para ver televisão, com cassetes de vídeo numa prateleira. Mal entraram na sala, Martin apontou-lhe a pistola e ordenou-lhe que se deitasse de bruços no chão. Mikhail recusou. Muito bem, nesse caso dou-lhe um tiro numa rótula. Apontou. Mikhail capitulou. Não tinha alternativa. Esperara que Martin relaxasse a guarda só por uma fração de segundo. Sabia que venceria qualquer espécie de luta com ele. Tivera uma pequena hipótese no corredor, lá em cima, quando Martin lhe pousara a mão no ombro, mas hesitara. Depois disso, Martin não voltara a aproximar-se. Com uma bala num joelho, não teria a mais pequena possibilidade. Estendeu-se no chão. Martin aproximou-se por detrás e mandou-o pôr as mãos atrás das costas. Algemou-o. Então, pontapeou-o entre as pernas. Esmurrou-o repetida e violentamente. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo. Martin oscilou entre a racionalidade e a loucura completa. Por momentos, perfeitamente calmo, no instante seguinte punha-se a andar de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Pontapeou Mikhail várias vezes e tudo o que Mikhail podia fazer era tentar proteger a cabeça e receber os pontapés nas partes moles do corpo. Durante a primeira meia hora, Martin não disse uma palavra. Depois disso, pareceu recuperar o controle. Pôs uma corrente à volta do pescoço de Mikhail, prendendo-a com um cadeado a uma argola no chão, e saiu. Quando voltou, cerca de um quarto de hora mais tarde, trazia uma garrafa de água de litro. Sentou-se numa cadeira e olhou para Mikhail enquanto bebia. Posso beber um pouco? Pediu Mikhail. Martin inclinou-se para a frente e deixou-o beber da garrafa. Mikhail engoliu avidamente. Obrigado. Ainda tão bem educado, super Blomqvist. Por que os murros e os pontapés? Perguntou Mikhail. Porque me fez ficar muito zangado. Merece ser castigado. Porque não voltou para casa. Precisavam de si na Millennium. Estava a falar a sério. Podíamos tê-la transformado numa grande revista. Podíamos ter trabalhado juntos durante anos. Mikhail fez uma careta e tentou colocar o corpo numa posição mais confortável. Estava indefeso. Tudo o que tinha era a voz. Assumo que está a dizer que a oportunidade passou? Disse. Martin Vanger riu-se. Lamento, Mikhail, mas claro. Sabe perfeitamente que vai morrer aqui embaixo. Mikhail assentiu com a cabeça. Como o diabo me descobriu, você e aquela cabra anorética que envolveu nisto? Mentiu a respeito do que fez no dia em que a Harriet desapareceu. Estava em Adastat, na altura do desfile do Dia da Criança. Foi lá fotografado a olhar para a Harriet. Foi por isso que foi a Norcio? Para conseguir a foto, sim. Foi tirada por um casal em lua de mel, que por acaso estava em Adastat. Abanou a cabeça. Isso é uma estúpida mentira, disse Martin. Mikhail pensava a toda a velocidade. O que dizer para impedir ou adiar a execução? Onde está a fotografia? O negativo? Num cofre de Handelsbanken, aqui em Adastat. Não sabia que aluguei um cofre? Mentia sem problema. Há cópias espalhadas por diversos lugares. No meu computador e no da rapariga, no server da Millennium e no da Milton Security, que é onde a rapariga trabalha. Martin esperou, a tentar decidir se Mikhail estava ou não a fazer bluff. O que é que a rapariga sabe? Mikhail hesitou. Lisbeth era, naquele momento, a sua única esperança de salvação. Que pensaria ela quando chegasse a casa e não o encontrasse? Tinha deixado a foto de Martin com o anorak em cima da mesa da cozinha. Faria a ligação? Daria o alerta? Não vai chamar a polícia. O pesadelo era ela ir à casa de Martin Vanger e tocar à campainha, exigindo saber onde ele estava. Responda, exigiu Martin numa voz gelada. Estou a pensar. Sabe quase tanto como eu, talvez até mais. Sim, acho que sabe mais do que eu. É muito inteligente. Foi ela que fez a ligação com a Lena Anderson. A Lena Anderson? O tom de Martin foi de perplexidade. A rapariga que torturou e matou em Uppsala em 66. Não me diga que se esqueceu? Não sei do que é que está a falar. Mas pela primeira vez parecia abalado. Nunca antes ninguém fizera a ligação. Lena Anderson não estava incluída na agenda de Harriet. Martin, disse Mikhail no tom mais calmo do que foi capaz, acabou-se. Pode matar-me, mas acabou-se. Já demasiadas pessoas sabem. Martin recomeçou a andar de um lado para o outro. Não posso esquecer que ele é irracional. O gato. Podia ter trazido o gato para aqui, mas levou-o para a cripta da família. Martin deteve-se. Penso que está a mentir. Você e a Salander são os únicos que sabem alguma coisa. É óbvio que não falou com ninguém, ou a polícia já aqui estava. Um belo incêndio na casa de hóspedes, e lá se vão as provas. E se estiver enganado? Se estiver enganado, então acabou-se verdadeiramente. Mas não acredito que esteja. Aposto que está a fazer bluff. Além disso, que alternativa me resta? Vou ter de pensar um pouco nisto. Essa sua puta anorética é o elo mais fraco. Voltou a Estocolmo à hora do almoço. Martin riu. Vá, continua a mentir, Mikhail. Está nos arquivos da sede do grupo Vanger, desde o início da tarde. Mikhail sentiu o coração afundar-se-lhe no peito. Ele sabe, sempre soube. Exatamente. O plano era visitar os arquivos e depois ir para Estocolmo, disse Mikhail. Não sabia que tinha ficado tanto tempo. Pare com essa trampa, Mikhail. A diretora dos arquivos telefonou-me a dizer que o Dirce deu ordens para a rapariga ficar até tão tarde quanto quisesse, o que significa que vai regressar a casa. A segurança avisar-me-á logo que ela sair.